Salvador, é o TAM Mike Alpha November, na posição 9 do pátio 3. Prossiga. Prestando autorização de reboque dessa posição para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, chama o término. Ok, Chabanel, muito obrigado. bom dia, voo 1897. Prossiga. Por gentileza, saída precisa para Guarulhos. Dael Leda Bride. Dael Leda Bride, obrigado. Alô, Salvador, é o TAM, Mike, Alfa November, informa o tempo do reboque, posição 05. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, tá? 3520, informação Charlie, autorização Aracaju. 3520, bom dia, autorizado Aracaju, no 190, direto, decolada 10, curva esquerda, na Fuca, Jama, pós-direto, controle 208, aciona 5454. Está autorizado Aracaju 190, é o nível. Decola 190, espera a curva à esquerda. Fuca, Jamo, direto. Após direto Aracaju, controle 120, decimal 8, controle, transponder 5454. Correto, chama puxa. Pede para 3520. Salvador, boa noite, no 7, informação Charlie, autorização de tráfego Guarulhos. Boa noite, no 7, autorizado Guarulhos, 360, perfil 16, decolada 10, curva direita da Elvo, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5462. Transponder 360, perfil 16, decolada 10, curva direita da Elvo, Leda Bridge, 208, transponder 5462, boa noite, no 7. Afirmativo, chama para o pushback, funcionamento.